Bom, o Fábio orou pela minha vida para que eu pudesse ministrar segundo a vontade de Deus. Eu vou clamar mais uma oração. Vou pedir que vocês fiquem de pé, por favor. Hoje a palavra, eu preciso que seja muito bem entendida. Então, peço que você levante tua mão em direção à minha vida. E vamos orar concordando com aquilo que o Fábio já orou. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, assim como teu filho pediu, Senhor Deus, renovamos, ó Senhor Deus, este clamor. Vem, Senhor amado, com toda a tua misericórdia, Senhor Deus, sobre a minha vida. Fala, Senhor Deus, conosco, Pai, através daquela palavra que o Senhor colocou no meu coração. Enche-nos, ó Senhor Deus, de compreensão, de alegria, Senhor Deus, e de desejo de fazer somente a tua vontade, de servir a ti, Senhor Deus. Clamamos, ó Senhor amado, que tudo que pode atrapalhar, que tudo que pode afastar a nossa atenção, caia por terra agora, no nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, neste momento tão precioso para a tua igreja. É que nós te pedimos o nome santo e maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. No domingo passado eu falei do privilégio de sermos igreja do Senhor e da posição a que fomos transportados pela salvação. Eu até falei que quando um profissional que está determinado pela sua profissão, pela sua ocupação, a fazer alguma coisa e não faz aquilo, tenta fazer outra coisa que não lhe diz respeito, chega a ser ridículo. E que nós, como salvos em Cristo Jesus, também não poderíamos brincar ou deixar de lado tudo aquilo que é nosso direito, que é nosso dever, para exercermos um cristianismo verdadeiro. Tá? E que o simples reconhecimento de onde nós estávamos e para onde o Senhor Jesus nos transportou já é motivo de grande alegria e gratidão para todo crente que pensa sobre isso. E aí eu falei que nesse reconhecimento nós evitaríamos de negligenciar essa tão grande salvação a qual nós fomos alvos. Né? E essa salvação nos leva a uma posição tão especial, mas tão especial, queridos, que nós não conseguimos medir com exatidão a extensão, a amplitude do que significa isso. E aí nós encontramos textos na palavra de Deus como esse aqui, 1 aos Coríntios 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos que crer por fé que ainda tem muito mais para ser acrescentado na tua existência, na minha existência, pela obra salvadora do nosso Senhor Jesus. Ainda não foi revelado tudo, você não viveu talvez nem a mínima parte das bênçãos e da glória de ter sido salvo através do sacrifício de Jesus. O amor de Deus expresso nessa salvação é algo tão fantástico que para a gente poder compreender, pelo menos esse pouco que a gente compreende disso, Deus nos deu o seu Santo Espírito para nos ajudar nessa compreensão. E isso é o que Paulo diz aos Coríntios nos versículos seguintes desse capítulo 2. 1 aos Coríntios 2, de 10 a 16, diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, igreja? Olha que coisa maravilhosa. A extensão e a beleza da nossa salvação é algo tão grande, tão majestoso. Ainda tem tanta coisa para nós recebermos da parte de Deus, que Deus ainda nos dá o Espírito Santo para que nós possamos entender o que ainda tem, entender as coisas espirituais, porque se nós falamos esse tipo de coisa para as pessoas que não têm a Deus, que não têm o Espírito Santo, eles vão achar que isso é loucura, é um povo louco se fiando num Deus louco. Mas é o amor de Deus que faz tudo isso. E se você reparar novamente no verso 12, diz que toda essa beleza é para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso me constrange demais. Isso é muito lindo, gente. Nós recebemos essa imensidão de bênção, de amor divino nas nossas existências, e isso tudo dado de forma gratuita. Eu não fiz nada para conseguir. Deus me deu, Deus me amou. Que isso, queridos, aumente o nosso reconhecimento e a nossa gratidão a Deus. É muito mais fácil para um cristão caminhar nos dias de hoje com reconhecimento